bereft as the sunlight was falling upon me. To feel free, the first one is a myth. Yeah, to be free, ought to be out free. The first one is a myth. To be is to feel, and to be real is to see. To open up your mind, a love that's so organic, unbelievable, a solitary sign. To open up your mind, open up your mind, open up your mind. Don't

She's the one, the only remedy. and hurt my love. Estamos apresentando especial Globo FM, hoje focalizando o novo álbum do Simply Red, Blue. Voltaremos em instantes. Globo FM. Hora certa na Globo FM, 9:26, boa noite. Você. Dia 6 de junho acontece o Arraiá 5 Estrelas de Salvador. Forró Ondina Country. 7 horas de alegria e descontração. Forró Ondina Country. Muita gente bonita na área verde do Bahia Alton. Atrações Giga Reis, Colher de Pau, Forró Dengoso. Torneio de touro mecânico, Berrante. Concurso de forró e a escolha do cowboy da Calguel da noite. Forró Ondina Country. Dia 6 de junho a partir das 15 horas no Bahia Alton. Forró Ondina Country. É forró, é chique, é country. Oferecimento Shopping Barra. Olha a chave, feitinha na hora. Olha a chave. Chaves de quarto e sala, de dois, de três e de quatro quartos. Se ligue no apito. Tem chave de todo tipo, pra família, pro solteiro. Olha aí, olha a chave, feitinha na hora. Milhares de imóveis estão reunidos no mesmo salão. É o terceiro salão imobiliário, o maior e melhor salão de imóveis que a Bahia já viu. Apartamentos desde quarto e sala até quatro quartos de luxo. Casas, salas e lojas, terrenos e lotes. Imóveis prontos, na planta ou em construção. Com vantagens e facilidades reais para você. Até 7 de junho, no Iguatemi, estacionamento D. Terceiro Salão Imobiliário, verdadeiro shopping de imóveis. Uma iniciativa ADEME, realização Pivô. Para quem gosta de música, 9h29, estamos apresentando o especial Globo FM. Hoje apresentando o novo álbum de Simply Red. Oferecimento Farmácia Erva Doce, Prêmio Qualidade América do Sul, Shopping Pituba Sol e Currupio, moda pro menino e pra menina. Farmácia Erva Doce. Você encontra homeopatia, florais, essências animais e produtos naturais. Aberto domingos e feriados, também com entrega a domicílio. Barra Center 2359599 e Shopping Pituba Sol 2400307. Pro menino e pra menina. Shopping Barra Iguatemi, Taigari, Center Lapa. Globo FM. Voltamos a apresentar especial Globo FM. Hoje em destaque, o novo álbum no grupo Simply Red, Blue. Globo FM, pra quem gosta de música. Baby, mellow my mind.

Apresentando especial Globo FM. Hoje em destaque, o novo álbum do Simply Red, Blue. This is Simply Red. As I go, one of these maybe I'm gonna need. for the sound system. Simply Reds on your sound system. Yeah.

E assim, amigos, apresentamos no especial Globo FM de hoje o novo CD do grupo inglês Simply Red Blue. A todos uma boa noite e até o próximo sábado neste mesmo horário. Jay Wilson, number one.